amigos, vocês estão ouvindo o nosso podcast. Agora vamos para aquela sessão delicinha que eu sei que vocês esperam com carinho, que é a sessão Recadinhos do Coração. Hoje aqui comigo eu tenho o... Vinícius, olá. Aí, tô substituindo o Pedro, que por motivos de força maior não pôde estar presente hoje conosco para gravar a sessão que ele idealizou e batizou tão carinhosamente de Recadinhos do Coração. E hoje eu tô aqui pra fazer esse bate-bola com a Jess. Isso aí. E como já de praxe nessa sessão, se você já está ouvindo nosso podcast há um tempinho, vamos ler comentários que vocês, nossos seguidores lá do Facebook, deixaram pra gente na página. Que eu falei assim, pedi pra vocês, falei que a gente ia gravar o podcast sobre expectativas pra 10ª temporada e pra vocês deixarem o comentário lá na nossa página do Facebook, que a gente ia ler agora. Então nós escolhemos dois aqui, e o primeiro que eu vou ler é o do Ronaldo Lacerda. Ele comenta o seguinte sobre a 10ª temporada. Minhas expectativas estão altas para que essa temporada seja tão incrível quanto a 9ª, e que feche com chave de ouro essa era maravilhosa do Peter Capaldi. Estou ansioso para conhecer a Bill, ela parece ser divertida. Mas, ao mesmo tempo, com aquele medo de ver a regeneração. Será a primeira vez que vou acompanhar uma temporada em que ele mudará. Todas as outras eu já sabia quem iria vir. Agora será uma surpresa e tanto. É isso aí, Ronaldo Lacerda. Muito obrigado pelo seu comentário. E a gente também tá na expectativa gigantesca para essa nova temporada. Pode. E agora eu vou ler o comentário do Denilson Amaral. Obrigado, Denilson, pelo comentário. E o Denilson disse o seguinte: meu hype tem ficado cada vez mais alto com esses teasers e trailers. Sem dúvida, a BBC tem melhorado muito na divulgação. A temporada tem tudo para se tornar a melhor e a mais memorável da série nova. Afinal, além de ser o fim para o Capaldi, também será a despedida do Moffat. E todos sabemos como esse cara é egocêntrico e fará o possível para fechar com chave de ouro. Você jura, né? É óbvio que ele vai fazer isso. Com a tríade Daleks, Cybermen e Missy confirmada e cada vez mais referências a monstros da série clássica, não consigo ver outra coisa na minha frente senão sucesso. Deus te ouça, Denilson, Deus te ouça. Meu único receio está no destino da Bill. Eu já estou amando a personagem e gostaria que ela fosse herdada pelo próximo doutor. Mas, pelo que tudo indica, isso não vai acontecer. Que venha a 10ª temporada, It's Time for Heroes. Obrigado, Denilson. Obrigado também a todas as outras pessoas que comentaram também. Cláudio, Fernando, Francisco, Rafaela, Hugo e o Marcos Henrique. Ah, e o William Lazzarini, que quer que o próximo Doctor seja o Marshall. A gente agradece todos os comentários que vocês colocaram. Fiquem atentos que a gente vai ler mais comentários nos próximos podcasts. E aí já com as reações dos episódios da 10ª temporada aqui. Já tá chegando. Isso aí. Muito obrigada a vocês. Continue comentando lá na nossa página. Não esqueçam de comentar sobre esse podcast que você vai ouvir também. E aquele merchanzinho básico nosso das nossas redes sociais. Nosso Twitter. @universo_who. Nosso Facebook, se você ainda não deu uma curtida lá na página. Por favor, curta. Universo Who. Agora nós temos uma novidade, meus queridos. A gente tá cheio de novidade agora esse ano. Nós temos um negócio chamado Instagram. Se você é adepto ao Instagram, segue a gente lá. @universo_who. Isso aí. Segue a gente lá. E não esquece de, se você ainda não fez isso, por favor, segue o nosso feed lá. Assina o nosso feed no iTunes. Dá aquelas 5 estrelinhas pra ficar bonito lá no iTunes, pra gente ter mais audiência. Procura a gente em qualquer outro reprodutor de podcast que você use, algum app, é só procurar por Universo Rule 3.0. Então assina o nosso feed, divulgue para os seus amiguinhos, Ruvians, o nosso podcast, faça ele ficar maior a cada dia e aproveitar agora que vai voltar a temporada, a gente vai tentar fazer podcast toda semana, se Deus quiser e abençoar, e a Microsoft te ajudar, a gente vai conseguir. Temos uma sessãozinha nova agora pra dar um hypezinho na nossa propaganda, nossa propaganda da Amazon. Cada vez que um participante aqui dessa sessão de recados participar, vai escolher um livro pra indicar pra você. tanto faz se vai ser no nosso podcast próprio dos livros ou se vai ser nesse podcast, no nosso podcast normal. E qual seria o livro que você indicaria que tem pra comprar o e-book lá na Amazon, tem pra comprar o livro físico lá na Amazon? Vinícius, qual que você escolheu pra essa semana, pra estrear essa mini-sessão? Cara, difícil, mas... E hoje eu vou indicar um livro de um autor nacional, que para quem gosta de fantasia urbana é bastante interessante, tem na Amazon. É o Exorcismo, Amores e uma Dose de Blues, do Eric Novello. Para quem gosta de uma fantasia mais young adult, uma fantasia urbana, é um livro bem interessante, vale a pena ler. E se vocês lerem e gostarem, pode comentar lá comigo que a gente está pronto para discutir sobre qualquer livro, qualquer coisa também, se vocês quiserem. Tamo aí. É isso aí. E a minha indicação é a minha obsessão deste mês, que eu devorei o livro em questão de dias, e daí eu comecei a pesquisar tudo do livro, que é Deuses Americanos, do rei Neil Gaiman. Eu nunca tinha lido nenhum livro dele ainda, e esse foi o primeiro. Que coisa maravilhosa, que livro sensacional. Então, compre lá na Amazon, eu vou deixar no nosso post do site os linkzinhos lá pra você comprar os dois livros que a gente indicou aqui, beleza? E é isso aí, gente. Muito obrigada por ter ouvido a nossa sessão de recadinhos do coração. Continue acompanhando o nosso podcast. Beijos estrelados para vocês. Olá! Beijos no coração para todos e até a próxima. Atenção, ouvintes de toda a galáxia. Pegue seu chá com biscoito e prepare-se para a hora mais wibbly wobbly do seu dia. Você vai ouvir agora Universo Who Podcast. Um oferecimento com o Rio Academy. Matrículas abertas durante todo o período letivo. Não nos responsabilizaremos pelo desaparecimento do seu filho. Eu sou a Jéssica Laíse. Eu sou o Vinícius Viana e tô num hype danado pra 10ª temporada. Eu sou Denise Ferreira. Eu sou Leonardo Rodrigues e, pelo amor de Deus, Capaldi seja Doutor Forevs. E eu sou a Raquel. Raquel, é a primeira vez que tá participando do nosso podcast, né? Sim. É, oficialmente. Raquel é a guria que faz as traduções de notícias pra gente lá no Universo Who. Bem-vinda ao nosso podcast. Desculpa a bagunça. Muito aí. Obrigada. Tamo junto. Pode ficar à vontade, pode entrar, que você está em casa. Bom, galera, a gente está de volta com o nosso podcast. O último podcast nosso no feed foi sobre Shada, que ficou um podcast... Ó, ficou fino, fino demais o podcast. Ficou uma delícia crocante. Ficou delicinha demais, apesar dos pesares, de todo o drama que foi gravar ele, de todos os pesares, ficou muito bom. Se você ainda não viu... Ouça ele lá, tá no nosso feed. Mas a gente tá de volta aqui hoje com o nosso podcast oficial, né? Não com o nosso spin-off. Nós estamos gravando o podcast número 10 do Universo Who 3.0, desde que voltamos ano passado falando da oitava e da nona temporada. Agora, Deus seja louvado, Senhor, muito obrigado por esse dia. Está chegando, meu Deus. A 10ª temporada está chegando. É muito emocionante falar isso. A temporada estreia dia 15 de abril, sábado. É muita alegria. A gente ficou sem Doctor Who desde o Natal de 2016. E passamos um 2016 praticamente sem o Doutor. Exato. Vazio. 16 triste. Eu só queria agradecer a BBC, porque eles olharam pra abril e falaram: não, abril é aniversário do editor do podcast do Universo Who. Not today, Satan. Not today. Então vamos no mês do aniversário dele. Que presente lindo, BBC. Se fosse assim, né, a gente poderia considerar que a BBC castigou o outro editor, porque ela estreou Class no mês do aniversário do outro editor. Go fuck yourself. Bom, mas a gente tá aqui pra gravar as nossas expectativas sobre a 10ª temporada de Doctor Who. Yeah! Nesse momento, o Pedro vai colocar palmas. Eu queria mandar um abraço pro Pedro, nosso outro editor de podcast. A gente é tão chique que a gente tem dois editores. O Pedro, pai dele, está numa situação meio complicada no hospital nesse momento. E ele ia participar do podcast com a gente, mas não pode, por esses motivos. Um abraço pro pai do Pedro, que ele se recupere logo. Que o Pedro volte a... a ajudar aqui a gente. Ajudar não. Vamos mandar nossas energias de regeneração pro pai do Pedro. Isso aí. Que ele fique bem logo e volte pra casa logo. É isso aí. Então vamos lá. Nós estamos aqui para falar sobre as expectativas da 10ª temporada. Eu sei que tem alguns outros sites que já estão fazendo isso esse podcast faz um tempo. Mas a gente resolveu esperar um pouquinho para sair bem mais notícias, para o podcast ficar mais interessante, para a gente ter mais assuntos para comentar. E hoje eu tô sentindo que o negócio vai render, porque é o dia certo para gravar. Já saiu muita coisa boa a respeito da 10ª temporada, muita informação nova. Já tá tendo muito mimimi no Facebook por causa da Bill. E hoje, então, acho que o negócio vai render. Então, estamos aqui, todo mundo do Universo Who, para falar das nossas expectativas. Então, pra quem não prestou atenção no começo, a temporada começa dia 15 de abril de 2017, no Sci-Fi. Quem tiver o Sci-Fi, for rico o suficiente pra ter o Sci-Fi no pacote, vai passar um dia depois, dia 16 de abril. E o Sci-Fi tá sem horário, eu acho, ainda. Eu acho que é 8h30 da noite. É, se eles continuarem o mesmo time slot que eles continuaram. Eles estavam passaram o episódio de Natal ano passado. E o horário da BBC One, horário de Brasília, como a gente fez as contas aqui rapidinho, vai ser 3h20 da tarde. 7h20 da noite lá no Reino Unido. Eu ia falar Estados Unidos. Lá no Reino Unido, tá? Vai ser 7h20 da noite. Vai sair o primeiro episódio da 10ª temporada de Doctor Who, que a gente está roendo as unhas de tanta ansiedade. Isso aí. Então, os horários, para quem costuma achar fontes não legais para assistir, vamos dizer assim, lá no nosso Facebook vai ter todas as informações certinhas. Então, vai ter horário certinho, todas as informações na contagem regressiva para vocês ficarem acompanhando. E é isso aí, ó. Segundo as nossas fontes, Mofá, vão ser 12 episódios e 2 especiais, né? Que são os 2 especiais de Natal. O do ano passado e o desse ano, de 2017. O cast principal, Peter Capaldi, que vai ser o último ano dele, a gente vai falar a respeito disso. E vamos ter a estreia da companion Bill. A Bill interpretada pela Pearl Mackey. Nós falaremos da Bill bastante no final do podcast. Participações especiais, mas que vão aparecer bastante, vão ser o Nardole, que é o Matt Lucas, que ele já apareceu no especial de Natal. Se eu não me engano, o Nardole vai estar... Nardole, em inglês, Jess Case. eu acho que ele vai participar de todos os episódios. Eu acho que sim, né? Eu acho que ele tá como recurrent cast. Não sei se vai ser todos. E teremos a estreia... Tão aguardada estreia, pelo menos por nós aqui do Universo Who, da Pearl Mac como Bill e Matt Lucas como Nardole. Teremos a volta da rainha Michelle Gomes, whatever. É uma deusa. Sensacional. Se você não viu o vídeo da Missy reagindo ao trailer da 10ª temporada, vá lá no nosso vídeo do Universo Who e assista. Que mulher, que personagem. Ela melhor foi coisa que você vai ver hoje. É o grande achado da 8ª temporada, que foi horrível, de Doctor Who. Mas tudo bem. E é isso aí. E as pessoas ainda implicam com a 6ª. Pois é. Polêmico. Essa temporada não é nada comparado à 8ª. Vamos falar então um pouquinho sobre a temporada. Vão ser 12 episódios. Pra quem está vendo num buraco, ou em Marte, ou sei lá, em algum outro planeta, uma outra galáxia, e não sabe, vai ser a última temporada do Moffat. Do Steven Moffat, odiado por vários, amado por alguns. Infelizmente, essa é a verdade. Amado por todo o Universo Who. Falando em nome dos 99% dos membros do Universo Who, e olha que a gente é muita gente, eu acho que todo mundo do Universo Who, 99% gosta do Moffat. Então, se você não gosta do Moffat, você tá errado. Desculpa. Brincadeira. Mas eu acho que a gente vai fazer ainda um podcast falando do Moffat ainda, a contribuição dele pro universo de Doctor Who e tudo mais. Vamos tentar defender o Moffat. Os diretores, teremos aquele cara que eu nunca sei falar o nome. Eu adoro você falar no Ed Bazalgette. É. Fala, Jess. Edward. Oh, meu Deus. Com esse inglês que encanta os nossos ouvintes, que deixa... A minha mãe pagou muito tempo pra fazer inglês, então fala muito errado. não deu muito certo. O inglês Jessica, não, é um inglês britânico, tá ligado? Jessica, não é bem assim. Assim, é algo chique. Ele é algo que você escuta, ele chega a ser música para os seus ouvidos. Assim, você falar que o inglês da Jéssica é britânico é meio complicado, né? Eu acho mais fácil falar que é, tipo, sei lá, irlandês, é mais fácil. É. Bêbado. Bêbado. Olha só, não existe inglês. No, tomado ali no, tem no pub ali. Aquele inglês, tipo, de, sei lá, de chinês, de indiano, sabe? Nossa, gente, às vezes a gente vai escutar uma palestra, assim, de um indiano falando inglês, de um chinês falando inglês. Gente, é assim, você fica... Os escritores confirmados dessa temporada: Steven Moffat, óbvio, Frankie Boyce, Sarah Dollard, Mike Bartlett, Jamie Madison, Rona Monroe, Toby Whithouse, que já conhecemos, Peter Harness também já conhecemos, e ele. Quem? Pelo amor de Deus. Todo mundo ama o Moffat, ele é exatamente o contrário. Chovendo, pode estar chovendo meteoro no céu, que ele sempre vai escrever pra Doctor Who. É o Mark Kane. No, God! No, God, please, no! No! No! No! Mas, gente, pensa, poderia ser pior. Poderia ser a continuação de Sleep No More. Poderia ser a continuação dos monstros de Remela. Pausa e presta atenção nesse último, nesse monstro. Vou falar mais uma vez. Monstro da Remela. Não tem como defender esse meu amigo. Ele veio que se redimiu com o episódio lá do Robots of Sherwood. Mais ou menos. Aí ele vai e escreve Sleep No More, o pior episódio já escrito sobre Doctor Who. E olha que a era do Russell T. Davis tem uns episódios muito, muito ruins. Ele conseguiu superar essas coisas com Sleep No More. Anyway, a gente já falou sobre isso no podcast da nona temporada. Se você quiser ouvir a gente falando mal de Sleep No More, vai no nosso feed e procure o nosso... podcast especial sobre a nova temporada. E isso aí. The Master Reborn. Fantastic! This should be spectacular. A gente já teve o especial de Natal, que foi mais ou menos. Eu gostei, mais ou menos. Foi de todo ruim. Foi muito bom. Foi bom. E o primeiro episódio da temporada vai se chamar The Pilot, ou seja, o piloto. Não sabemos direito o que será isso. Porque todo mundo ficou assim, como assim The Pilot? Como assim um episódio da 10ª temporada com esse nome? Vai ser escrito pelo Steven Moffat e dirigido pelo Lawrence Guth. Não sei falar seu nome, desculpa. Guth. Isso aí, que a Raquel falou. Então, esse episódio inicial da 10ª temporada vai introduzir a nova companheira Bill, interpretada pela Pearl Mack. Vai ser o Matt Lucas como Nardole. Vamos ter a amiguinha da Bill, a Heather. E teremos rumores que teremos Daleks. Já temos a sinopse do episódio, primeiro episódio da temporada. É a seguinte: dois mundos colidem quando o Doutor encontra Bill. Um encontro casual com uma menina que tem uma estrela em seus olhos. Leva uma perseguição aterrorizante através do tempo e espaço. A mente de Bill está aberta a um universo que é maior e mais excitante do que ela poderia imaginar. Mas quem é o Doutor? E qual a sua missão secreta com o Nardole na Terra? E é isso aí. Essa é a sinopse da BBC. Mas, segundo rumores, teremos Daleks, que talvez aquele teaserzinho da apresentação da própria Bill, que tinha os Daleks, todo mundo achou que era só pra apresentação e tudo mais. Muitos estão falando que não, que é episódio que a parte do episódio que ela vai aparecer. Lembrando que vai ser a última temporada também do Peter Capaldi, infelizmente. Queríamos ele mais tempo? Queríamos. Mas não vai ser dessa vez. O segundo episódio, segundo rumor... Ó, gente, a gente fala rumores porque ainda não foi confirmado pela BBC. Se for confirmado, obviamente a gente vai colocar no nosso site. Os nomes dos episódios. O segundo episódio chamaria, talvez chamará Smile. Que vai ser aquele episódio que se passou na Espanha e que tem os robôs emojis. Gente, pior que tinha surgido os boatos, né, dos monstros emoji, e a gente ficou, não é possível, não pode ser, só deve ser aquele boato bem boato. Aí eles vêm e confirmam isso. No trailer ainda. Bom, a gente vai falar mais... Será, né? É bom. Quando eu vi aquele robôzinho, na verdade, eu me lembrei... Eu não sei porquê, mas eu olhei pra ele e me lembrei do Marvin, do Mochileiro das Galáxias. Não cita Douglas Adams no podcast, pelo amor de Deus. Não pode falar desse cara nesse podcast. Já deu muita coisa errada da última vez que a gente falou de um livro inteiro do cara. Pelo amor de Deus. Ai, gente, desculpa. Ela lançou a maldição de novo. Ai, meu Deus. Não, tudo bem. Mas eles parecem mesmo o Marvin. Eu lembrei também dele. Menos a carinha de emoji, mas tudo bem. Bom, a gente vai falar mais dos vilões daqui a pouco. Vamos só terminar aqui falar dos episódios. O terceiro, rumores, que se chamará Teen Eyes. Que vai ser aquele episódio na Era Vitoriana. Porque se o Doctor não for pra Era Vitoriana, não é feliz. Não, é uma temporada. Temporada do Moffat. Lembrando que isso, rapidinho, isso surgiu recentemente um rumor na internet de que essa temporada o Doctor ficaria preso, exilado na Terra, né? E a gente vê... Se chama BBC cortando gato. Mas... Novamente, pra variar. Né? Acaba que, até pelo trailer e pelo alguns outros rumores dos episódios, tipo, se passa na Era Vitoriana, já desmonta esse boato de que a gente ficaria com uma temporada com ele preso na Terra. É, vamos ter que ver, né? Porque esse dos emojis, eu não sei... vai ser uma cidade na Terra ou talvez em outro planeta. Então a gente tem que ver. Eu creio que esse dos emojis seja uma da fé futurista. Tipo, já é. Sim. Seria bizonho eles botarem a TARDIS. Aí vai que eles colocam mesmo, né? A TARDIS só podendo viajar no tempo e não no espaço. Não, ia ser meio. Ia ter que ter uma explicação muito grande. É. Podia pegar o lance dos Senhores do Tempo, que ele simplesmente, quer saber, zoou com a gente, não vai mais viajar pelo espaço não, caguei. Não sei. O quarto episódio tá entre The Haunted Hub ou Knock Knock. E dizem que vai ser o episódio que vai aparecer o David Suchet. Quem é esse cara? Suchet. Jess. Suchet. Que vai ser o The Landlord. Que o que fez, se você é ligado nas histórias da Agatha Christie e acompanha a TV britânica além de Doctor Who, ele faz o... Ai, eu não sei falar o nome do detetive. Ele faz o detetive mais famoso da Agatha Christie, que é o... Não, como é que é? Hercule Poirot. Poirot. Se você for especializado, se você sabe falar francês, Hercule Poirot. Por favor. Se você sabe falar francês, por favor, mande pra gente a pronúncia correta do nome dele, porque eu leio Agatha Christie desde os meus 12 anos e até hoje eu não sei a pronúncia correta do nome do cara. Então, eu agradeço. Anyway, o David Suchet, ele vai aparecer, será o The Landlord, a gente não sabe se ele vai ser vilão ou se ele vai ajudar o Doctor, então vamos ter que esperar. O quinto episódio talvez será Oxygen. E o escritor vai ser o Jamie Mattinson. e dirigido pelo Charles Palmer. E o Madison descreveu o episódio como muito, muito assustador. Medo. Vai começar de novo aqueles episódios para adultos que vai bagunçar todo o time slot de Doctor Who de novo. Né? Pra quem não sabe, tipo lá na Inglaterra, quando o episódio de Doctor Who é considerado muito assustador, como foi, por exemplo, Mummy and the Orient Express, eles colocam... Pois é, mas eles colocam uma hora a mais, e aí já bagunça o negócio todo. E se eu não me engano, a nona temporada foi toda passada, exibida mais tarde. Foi um horário mais tarde, tanto que isso foi uma culpa, uma das culpas da audiência ter diminuído, e também porque eles estavam concorrendo com a Copa do Mundo de Rugby. Rugby, eu acho que é. Isso aí. Então, vamos aguardar o quinto episódio para ver se vai ser tão assustador assim como o Mattinson está dizendo. O sexto episódio será chamado Extremes, talvez. Vou ter que adicionar um talvez em todos os nomes de episódios, porque ainda não foi confirmado. Então, paciência. E esse episódio, escrito pelo Steven Moffat, dirigido pelo Daniel Natain. Vai ser o episódio do meio da temporada e terá o retorno dela. Ah, Missy, esse episódio vai iniciar o arco de 3 episódios, se eu não me engano. Tem um arco de 3 part no meio da temporada. Sim, não, peraí. Sim. Isso, o Moffat falou que vai ter episódios interligados. Não que não, nem todos estejam interligados. Se você... A quinta temporada é um belo exemplo de episódios que estão todos conectados por causa daquela desgraça, daquela fenda. Mas o Moffat disse que vão ter 3 episódios. Essa informação você tem lá no Universo Who, no nosso site. Se você já leu, você já sabe. Os episódios complementares serão 3 dessa vez, não 2, como foi na quinta temporada, que teve o episódio dos anjos. Que, quais são os episódios? Time of Angels e Flesh and Stone. E isso também aí, teve o The Hungry Earth. Esse episódio também. E Cold Blood. Sem contar o final. Que tem os... A Amy fala que tava no Brasil. Que tem. É verdade, que tem os Silurians. Isso. E sem contar o final de temporada de Pandora Opens e The Big Bang, que também são complementares. Sim. Isso. Então, a quinta temporada foi cheia de episódios complementares. Então, nessa décima temporada, Mops diz que 3 episódios estarão conectados. Cadê? Episódios 6, 7 e 8 estão conectados. Isso. Vocês lembram que há algum tempo surgiu uma história de que ia ter que ia ser na antiguidade, mas não disseram em que parte do mundo na antiguidade? Vocês viram isso? Não. Não. Eu vi isso em algum lugar, deixa eu ver se eu acho aqui, que eu acho que era até o Moffat que tinha dito isso em uma entrevista, alguma coisa assim, eu vi só uma falinha sobre isso. E aí, quando eu vi a locação desses episódios, ou pelo menos de 2 deles, eu achei que talvez seja isso, não sei. Então, e tem uns monstros que lembram um pouco umas múmias, não sei. Então, a notícia que saiu na Digital Spy, que o Toby Whithouse, que até falou que essas 3 histórias vão estar conectadas. A terceira parte vai ser o Toby Whithouse que vai escrever, a primeira vai ser o Moffat, e a segunda parte da história, a história do meio, vai ser o Peter Hearns. É isso aí. Ele fala assim... Isso. Graças a Deus. E ele fala que essas 3 histórias que vão estar conectadas, ele fala assim na entrevista: se passa nos dias de hoje e eu não posso revelar mais nada, porque senão o Moffat vai chutar as minhas canelas. E, então, se você quer ver mais sobre essa notícia, vai lá no Universo Who, que a gente tem muito mais detalhes a respeito disso. Mas é isso aí, gente. Nós teremos essas histórias conectadas. Eu espero que sejam bons, porque o Moffat não sabe meio. Ele faz sempre o primeiro episódio sempre é bom, o segundo episódio sempre é meio blé, na minha opinião, quando são episódios conectados. Mas vamos aguardar. Estaremos aqui no podcast quando for esses episódios, e estaremos que podemos estar errando tudo mais. Fazer olha, o quê? Aqui, ó. Achei a matéria. Voltando ao assunto lá de trás, achei a matéria do Radio Times falando, né? É, Doctor Who Series 10 will see the Doctor trapped on Earth. Então. Mas acho que isso talvez seja só no primeiro episódio, né? É. Isso pode ser isso também. É porque hoje, eu tô procurando aqui, e saiu uma imagem com várias dicas de... Então não tô conseguindo achar ela. Mas saiu uma imagem hoje, publicada por algum... ou pela acho que foi pela própria BBC. E tem várias dicas, que inclusive revelou mais um vilão da temporada. É um vilão... O retorno de um vilão clássico. Então vai começar no episódio 6, 7, 8. A Missy estará de volta. Teremos Moffat, Peter Hearns e Toby Whithouse escrevendo. E os próximos episódios não tem nome ainda divulgado. Tá bom, não divulgaram só o primeiro nome, então. E o 11 e o 12 vão ser escritos pelo Moffat e dirigidos pela Rachel Talalay. Talalay. Que dirigiu os dois últimos episódios de Doctor Who da nona temporada e esse arco final da temporada traz de volta os Cybermen cara de meia que a gente, os Cybermen originais de Mondas, que é o planeta dos, né, original dos Cybermen, que eles apareceram pela primeira vez lá no final, aliás no final não, lá no segundo arco da quarta temporada, e foram responsáveis pela regeneração do primeiro doutor, William Hartnell, no segundo doutor, no Patrick Troughton. E há boatos, aí a gente não sabe se sim ou se não, né, que a internet já foi à loucura com essa informação, que... Como Capaldi, ele é o primeiro doutor desse novo ciclo de regeneração. Nós temos a Bill, que é o apelido do William Hartnell, e já foi confirmado que é uma homenagem ao William Hartnell, que a namorada dela vai se chamar Heather, em homenagem à esposa do William Hartnell. Por que você tá dando spoiler do fim do podcast? Shhh. Por conta disso tudo, talvez eles sejam responsáveis pela regeneração do Doctor. Que pode ser que aconteça no final da décima temporada e não no especial de Natal. Que pode ser só um susto da BBC na gente também, claro, né? Claro, né? Eu acho. A BBC adora dar uns sustos, né? Afinal de contas, a gente tá vendo aquela imagem... Eu tô de cara pra ela aqui agora, né? Da mãozinha brilhando do Capaldi no último trailer que saiu, e que, na verdade, assim, pode ser realmente um... Tá muito mais cara de vou dar um susto nos telespectadores do que outra coisa, né? Na dúvida, a gente fala que é o pozinho da Tinkerbell. É o pozinho da Tinkerbell, pode ser. Mas, assim, obviamente, mesmo que não seja a regeneração do Capaldi, a gente já... pode presumir que ele vai chegar no momento da temporada, principalmente no final, onde ele vai estar pela vida e a morte, como foi, né? Quem se lembra do quarto doutor, do quarto é mole, do décimo doutor na quarta temporada, que estava a ponto de regenerar e criou a metacrise, né? Pra dar aquele susto na gente, né? Ele ainda não estava pronto pra ir. Então, assim, ele pode usar essa energia de regeneração para alguma coisa, sim. Né? Lembrando que a décima temporada ainda não terminou de ser gravada. Eles estão finalizando as gravações ainda. E o especial de Natal ainda não foi sequer escrito, não tem nenhum detalhe ainda. Né? O especial de Natal começa a ser gravado por volta de setembro, outubro. Depois de julho. Setembro, depois outubro. De julho, setembro. Isso aí. Porque, e eu acho, depois a gente fala mais disso, mas eu acho bem difícil o Moffat escrever pra um Doctor novo. Porque a gente, todas as gerações, quem tava escrevendo era o showrunner principal. Quer dizer, todas as. Óbvio, só essa fase nova só teve dois showrunners, que foi o Russell, T. Davis e o Moffat. Mas quem escreveu a regeneração do décimo Doutor foi o Russell, quem escreveu a regeneração do 11º foi o Moffat, eu acho bem difícil eles, o Moffat escrever pra um Doctor novo, sendo que eles ainda nem escolheram. O novo showrunner vai ser o Chris Chibnall, que escreve Broadchurch pra ITV, Broadchurch da ITV. E eu acho bem difícil, que ele ainda nem começou a escrever a temporada, porque ele tá terminando a última temporada de Broadchurch. Ele falou que ele vai ter umas férias antes de começar a pensar em Doctor Who. Óbvio que eles já devem estar atrás do novo Doctor e tudo mais, mas ele falou que ele só vai pensar em Doctor Who lá pra julho, agosto. Então a gente tem que esperar. Eu acho bem difícil, porque o especial de Natal vai ser escrito pelo Steven Moffat, vai ser o último episódio dele como showrunner, nem começou a gravar. Isso aí, gente. A BBC, a gente tá comentando o trailer, o segundo trailer que saiu, que no finalzinho dele tem a mãozinha do Capaldi regenerando. Então acho que todo mundo assistiu esse trailer. Mas eu acho que isso daí foi pegadinha da BBC só pra criar o hype. Sempre. Só pra criar o hype. Assim, obviamente, né? A BBC não tá fazendo aquela divulgação de Doctor Who como eles fizeram com Sherlock. Então, hoje, oficialmente, eu acho que a BBC começa a pegar um pouco mais em cima de Doctor Who. Faltando 10 dias aí pra começar a temporada, eu acho que agora vai. Não foi todo aquele hype que foi Sherlock, né? Mas a gente já tinha falado disso também no último podcast sobre o especial de Natal. Que eles davam mais valor a Sherlock do que a Doctor Who, mas tudo bem. Mas também porque os fãs de Sherlock ficam tanto tempo sem nada da série que eu até entendo, gente. É isso aí. Bom, os monstros e vilões confirmados, vamos ter os Daleks. Que seria de uma temporada do Moffat sem os Daleks? É a mesma coisa de uma temporada do Russell T. Davies sem o Cyberman. Não seria nada. Não, mas ele sempre tem uma temporada que não tem. Né? A sexta temporada não teve Dalek. Porque Deus é pai. Não começa. Não começa. Vai ter fight aqui no podcast, hein? Brincadeira, amiga. Você sabe que eu te amo. Tá? Uhum. E que o meu emprego depende de você. Né? Vamos ter os Emoji Boots, que a gente tava comentando no comecinho. Vai ter a Missy, vai ter os monges, que vão ser outro retorno. É o retorno? Ou são novos? Peraí. São novos, porque se fosse realmente o monge... É. Né? Se fosse realmente o monge, seria divulgado, né, como retorno do personagem e tudo mais pra temporada. Afinal de contas, o monge apareceu apenas em dois arcos da série clássica. No arco do final da segunda temporada, e no The Daleks Master Plan, que ele surgiu do nada, que eu não sabia que aquele cara ia aparecer, né? Ele surgiu, só pra causar confusão, né? Isso aí. Ele ficou lá preso num planetoide lá, maluco, sabe-se lá se ele morreu ou não. É, e também temos a volta, como o Vinícius já falou, do Cyberman da era Mondrasiana, é isso? Como, assim que fala em português? Mondrasiana, que são os cabeças de meia. Eu, particularmente, achei aquilo mais assustador que aqueles Cybermen que estavam aparecendo nas últimas temporadas. Cadê? Vamos ter a volta dos Ice Warriors, que eles apareceram nos trailers. Apareceu um só, na verdade, e bem diferente daquele. Parece uma versão feminina do que a gente viu na oitava temporada que eles apareceram. Foi, né? Que foi episódio até do Matt Smith. Foi na sétima temporada. Sétima. Foi episódio do Matt Smith com a Clara. Ou do 11º com Cold a Clara. War. Cold, que pelo amor de Deus. Matt Smith molhado. Meu Deus do céu. Voltando. Vamos ser Ice Serpent, Giant Woodlice. Ai, Jesus, eu tô com medo desse episódio. Vamos só comentar umas coisinhas que a gente... Vamos ver umas coisas do primeiro trailer. A gente viu o Nardole com a chave de fenda sônica, do quarto do autor. Ai, meu Deus, eu quase tive um treco. Eu quase um tipo, tô tremendo, Rosana, gente, o que era aquilo? Pode ser apenas, né? Estão especulando... Minha pressão. A minha pressão. Eu sou esquizofrênica, Rosana. Eu tô tremendo. Sou cardíaca. Vou mentir, cara. Quando eu o Nardole com uma chave de fenda sônica do quarto doutor, eu no começo achei meio assim, sabe? Não, não vai ficar legal. Mas aí depois eu pensei, não, vamos tentar ao menos fazer com que o personagem seja mais prestativo do que ele já é. Porque atualmente... Olha a zoada, cachorra! Porque atualmente... Então esses foram os vilões que a gente apresentou. O nosso podcast nunca é linear. Claro que não. Nunca vai ser. Léo, vê se você consegue colocar ele linear. Coitado de menino Léo. A gente tava comentando da Sonic Screwdriver do quarto doutor aparecer na mão do Nerdole. As pessoas já estão empolvorosas. Eu acho que ele tava mexendo em alguma coisa e a chave de fenda da Sonic apareceu na mão dele. Eu acho que, como a TARDIS ela tem uma consciência, ela preparou aquela chave de fenda Sonic por Nardole. Aquela chave de fenda Sonic, ela pode estar na cadeia, drive, sei lá, da TARDIS há um bom tempo. Porque vocês se lembram que no tem um episódio que acho que é a noiva do doutor, que a Amy e o Rory estão andando pela TARDIS, eles encontram com a estrutura do nono e do décimo. Pronto, o mesmo que foi feito com a estrutura do nono e do décimo pode ser feito com chave de fenda sônica. Não, a gente sabe que a TARDIS guarda todas as configurações da sala principal, né? Ela tem todas as coisas. E o Doctor deve ter um acervo de coisas... como fala? Ele deve ter um armário pra guardar coisa velha gigantesco. No próprio Shada, no livro, quando o quarto doutor vai parar dentro das TARDIS, ele fala que ele tem um arquivo cheio de coisas, assim. Só que ele não sabe onde tá nada. Mas tá lá. Então, vai saber. Pelo que deu pra ver do trailer, a chave foi arremessada pro Nardole. Eu acho que foi a TARDIS. Então, vai saber. Cara, essa temporada tá muito hype. Muito hype. Então, talvez teremos a Unity de volta. Talvez. Tivemos as imagens. E a Unity talvez possa estar ligada ao aqueles três episódios que vão ter o arco vão ter o mesmo arco. Os Ice Warriors, que a gente já falou, só que dessa vez eles estão meio repaginados. Pelo menos na parte. No teaserzinho que no frame do trailer. Vai ser. Ai, sem contar que. Vai ser escrito pelo Mark Gates. Ai, Jesus. Tchau. Valeu, gente. Foi prazer trabalhar com vocês. Apenas, ai. Ah, eu tô com medo desse episódio que vai ter. Foi ele que escreveu o episódio dos Ice Warriors. Foi, né? Foi. Temporada? É, foi bem mais ou menos. Não foi tão ruim. É sério. Steven Moffat, ele tem culhão. Porque pra deixar um roteiro na mão do Mark Gates, cujo é a última temporada, tanto do Steven quanto do Capaldi. Cara, eu bato palma pra esse homem. Não, o Moffat tem alguma coisa assim que ninguém entende. O episódio que vai aparecer os Ice Warrior, ou os Ice Warrior, talvez só um, não sabemos ainda, vai ser escrito pelo Mark Gates. Aperte nas nossas mãos, ore pela gente, espero que seja bom, porque se esse episódio for ruim, o podcast desse episódio vai durar 15 minutos. No máximo. E vai ser 10 minutos da gente falando episódio ruim, ruim, ruim, ruim, ruim, ruim, ruim, ruim, ruim, ruim, ruim. Então a gente espera que seja bom esse episódio pra gente ter conteúdo pro nosso podcast. E pelo... Quando ele falou, não, Mark, você vai fazer este roteiro, mas você vai fazer na minha frente. Se eu ficar ruim, eu vou rasgar este roteiro na sua frente pra você fazer de novo. Tá ruim. Tá ruim. Tá ruim. Ah, esperamos, né? Depois da temporada de Sherlock, que também, né? Aquele primeiro episódio foi bem ruim, deixa pra lá, vou criar caso. Qual temporada? A última temporada, o primeiro episódio foi bem bom. A quarta, né? A quarta. estão dizendo, rumores pela imagem, que talvez seja uma versão feminina dos Ice Warriors. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Lembrando também que aquele episódio que a gente viu os Ice Warriors, aquilo ali que a gente viu não é o corpo deles, é só tipo a armadura, né? Então, sim. Tido que mude. É, até que tipo no acho que é o The Curse of Peladon, que a gente tem os Ice Warrior, um Ice Warrior, né? Dois. Ou não é Monsters of Peladon? Eu não sei, é um arco do Terceiro Doutor que aparece um Ice Warrior que ele tem ele aparece a boca, né? Ele é um general. É, então, que ele aparece com a boca dele aparece, ele é um general dos Ice Warriors, né? Então, nesse caso, a gente tá vendo um Ice Warrior que tem já um... No, do trailer, a gente deu pra perceber que a máscara não tá completa, que nem do Cold War, que já tá aparecendo a boca, e esse aí tem até uns thread maluco, né? Então, talvez possa ser um tipo diferente de Ice Warrior, né? Então, vamos ver, né? Pode ser. Bom, os Cybermans da série clássica, com a cabeça de meia, que eles apareceram em 1966. E está todo mundo esperando, né, que seja um baita episódio, porque, eles são muito... Meu, olha essa imagem, eles são muito assustadores mesmo, pelo amor de Deus. Eu quero só ouvir a voz deles, não pode ser ruim, tão ruim quanto a voz dos... Eu tenho fé que o episódio em que as criaturas do clássicos, dos clássicos, ó, ótimo. Eu tenho fé que o episódio em que os Cybermen do clássico aparecerem vai ser até mais assustador do que foi Blink e todos os outros episódios com The Weeping Angel. Veremos. Estamos com altas expectativas. Lembrando que eles vão aparecer no fim da temporada. Só esperar... Quem sabe eles serem a causa da regeneração do 12º Doutor. Não acho. A Miss estará de volta sem a sua roupa roxa, mas com a mesma cara de maluca de sempre. Ainda mais, pelo visto. Muito mais louca. Aquela mulher. Confesso, amo. Deus do céu. Ela vai voltar junto com o Cyber. Cara, ela vai voltar junto com o Cyber. Mano. Não, ela vai voltar no terceiro, não é? Vai. Naquele arco de três partes. Mas também ela vai voltar pra season finale. Sério? Sério. Meu sabia. Deus. Ela estará de volta no final da temporada. Então temos 5 episódios com... Acho pouco. Manda mais, que eu acho muito pouco. Pode ser todas só com ela. Pode ter um spin-off só com ela, que eu não ia ligar. Os monges com as caras derretidas. Aquilo. Meio monge, meio múmia. E o que mais? Gente, a menina Dalek. Que não comentamos. Sim. Que é aquela guria Dalek. O que vocês acham daquilo? Ela aparece da água falando exterminate, cara. Junto com os Dalek. Assim, eu espero que eles tenham uma ótima explicação pra aquela Dalek que tá saindo da água é daquele jeito e em forma humana, cara. Porque eu não vou engolir qualquer coisa, entende? Será que ela é alienígena? Será que é um holograma? O que ela tem a ver com os Daleks? Será que os Daleks conseguem agora? Os Daleks já tinham conseguido transformar pessoas naquela história até... Inclusive naquele episódio lá que aparece a Tasha, né? Que é aquele episódio que o Matt regenerou e tal. Talvez isso seja, sei lá, uma evolução dessa tecnologia, sei lá, os Daleks, né? No próprio... Primeiro episódio da sétima. É, mas até no... Gente, esqueci. Vocês estão lembrando de coisa que eu nem sabia, que nem lembrava. No prequel da sétima temporada... Aparece também eles mais... As pessoas Daleks mais... Ah, que aquele treco na testa, verdade. Agora eu lembrei. Sim, sim. Que sai o olho do Dalek da testa. Do Dalek Asylum. Também aparece no primeiro episódio da nona temporada. Bom, ela tá com uma cara muito fantasmagórica, essa guria. Saindo da água, cara. O que será que ela guarda pra nós. Teremos um monstro gigante embaixo d'água, um baita olho, Doctor com a uma roupinha submarina. Só queria deixar bem claro, assim, no coração de cada um de vocês, eu tô sentindo que aquele monstro é muito, mas muito parecido com um monstro que tinha debaixo d'água no Star Wars Episódio 1. Foi longe agora, hein? Nossa, gente, vamos aquele fazer do Jar-Jar? Abrir um parênteses. Léo, diga por favor a sua idade. 17. Léo, senhor Leonardo Rodrigues tem 17 anos. É bem. Quando saiu Star Wars Episódio 1, essa criatura era um bebê. Então aquilo foi o ápice pra vida dele. Nerd, a iniciação, né? Pergunta se essa criatura agora. Pergunta se as pessoas da idade do Léo não gostam mais do Jar Jar Binks, né? Porém, pra pessoas como eu, senhorita Jessica Laíse, que nós já éramos burros velhos na época que lançou o episódio. Tá chamando de velho? Tá me chamando de velho? Nós somos mais velhos que o Léo. Não, tá? Muitos anos ainda. Muitos anos. Muitos anos. Eu tenho aí um vácuo de 10 anos pro Léo. Mas enfim. É. Mas enfim, é aí, pra pessoas como eu, né? O Star Wars Episódio 1 marca o quê? Uma decepção. Uma desgraça. As pessoas. E ele vai citar esse episódio. Ah, não. Anyway, a gente vai ter um monstro gigante. Eu quero saber o que é essa desgraça. Eu odeio muito o Vinícius. Mesmo. Pra terminar o primeiro trailer, temos os, como a Bill fala, os robôs que speaks emoji, que eles aparecem com as carinhas cheias de emojis, que foi o robôzinho que a Denise falou lá no começo, que parece, que lembra o Marvin. E eles não parecem tão alegres assim, porque no trailer ele aparece com a carinha cheia de caveiras, uma boca dando uma risada bem maléfica. E eu lembrei que o Mofá curte esses robôs estranhos desde aquele robô daquela colher lá. Então não espero mais nada do Mofá, né? Mas bem. Ah, eu gostei do Spoonhead. Não, eu gostei, mas é que o Mofá tem uma mania com esses robôs que não sei o que acontece. O segundo trailer saiu. Ontem saiu o segundo trailer. É, ontem. Não tivemos tantas coisas novas. O que foi impactante foi a mãozinha do Capaldi regenerando. E eu acho que isso daí é só um gancho da BBC pra deixar a gente, ah, meu Deus, será que ele vai regenerar agora? A gente viu um pouco mais dos Cybermen. E o trailer não quer carregar. A gente viu pouco. O que eu gostei desses trailers é que eles mostraram muito pouquinho da Miss. E eu não gosto muito de ver trailers. Porque geralmente eles me decepcionam muito, sabe? E tipo, eu vi os trailers de Doctor Who. E eles mostram zero da Miss. Não mostram os Cybermen? Mostram. Mas não mostram tudo. Graças a Deus. Por quê? Porque, cara, os caras vão ficar dando uma hypada na gente. Não é muito bom, sabe? Então, o segundo trailer teve só mais algumas cenas diferentezinhas, mas nada que, nossa, meu Deus, que coisa diferente. Só a mãozinha mesmo do Capaldi lá começando a regenerar. E ficamos com isso. Espero. Eu acho que agora o próximo trailer vai ser só do episódio, do primeiro episódio. Vai ser o trailer do episódio, que deve sair lá pra começo da semana que vem. E é isso aí. E é isso aí que a gente pode falar do segundo trailer. Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre o segundo trailer que saiu? Fomos abençoados com a imagem de Michel Gomes fazendo um Deb. Isso, verdade. Caraca. Isso foi ideia do filho do Mofá. Meu Deus, maravilhoso. Michel Gomes, eu tô muito, cara, eu tô muito, quero muito essa mulher. Muito mais em Doctor Who. Bom, então acho que é isso, né? Do primeiro bloco. The Master Reborn. Fantastic! This should be spectacular. This is the moment you've been waiting for since the day you were born. Now, Dole, Bill, with me to the TARDIS. agora entramos no assunto que vai doer os nossos corações. Vai doer, vai demais, machucar lá no fundinho. Que é a última temporada do Capaldi. Podem começar, eu deixo vocês falar o que vocês quiserem. Pode xingar a BBC, pode xingar quem vocês quiserem. Pode falar Capaldi fica, Capaldi te amo, Capaldi casa comigo, Capaldi é lindo, lindo. Vamos lá. Quem quer começar a falar do Capaldi? O que espera dessa última temporada? Porque tem que ser a última temporada do Capaldi. Depois, assim, Capaldi, quando eu o vi pela primeira vez, por sinal, pessoalmente, eu fui abençoado por aquele homem, senhor, né? E vi aquele maravilhoso... Eu gosto do episódio de abertura da oitava temporada, do episódio de estreia do Capaldi, né? Ah, o dos dinossauros lá? Eu acho aquele episódio, apesar de ter algumas implicâncias com a Clara, aquele episódio marcou muito minha vida porque, cara, eu tava vendo Doctor Who ao vivo, antes de muita gente. E com Capaldi, Capaldi passou do meu lado. Deu até um arrepio. Gente, só de lembrar dá vontade de chorar, né? Mas enfim, aí ele teve aquela temporada horrorosa, que foi a oitava temporada, né? Aí depois veio a nona temporada, né? Que acabou que... veio pra redimir aquela oitava temporada do Moffat, né? E do Capaldi. E beleza, tava engrenando. E aí ele resolve sair, né? Acabou, né? Moffat não conseguiu trabalhar direito, né, no ano passado, não conseguiu escrever a décima temporada. Ficamos sem Doctor Who ano passado, acho isso uma falta de respeito e consideração. Ele tava escrevendo Sherlock. O problema é dele. Tem quantas pessoas não escrevem duas ou mais séries ao mesmo tempo? Sherlock tem 3 episódios de 1h30. Doctor Who... é escrever 3 filmes de 1h30. Imagina. Mas aí é ele que se comprometeu a fazer essas duas coisas. Isso não é problema meu. Né? Ele que dê conta do serviço. Né? Se a gente trabalhar em dois lugares, a gente vai ter que cumprir os prazos dos dois lugares. Né? Nenhum vai falar, não, pode trabalhar no outro, assim, esse ano. Ano que vem você entrega o seu resultado. Não, não dá. Né? Mas, enfim. Mas, por um lado, eu acho que Doctor Who tava precisando de novos ventos. E não, assim, a saída do Moffat, antes de falar da saída do Capaldi, e a entrada de um outro showrunner, era o que o show tava precisando. Fatalmente, eu acho que um showrunner tem que começar do zero, com um novo doutor, o Moffat tem que agora fechar todas as pontas dele e entregar uma série zeradinha pro próximo doutor. Próximo doutor, próximo showrunner. Então eu acho que por esse lado a saída do Capaldi é válida. Mas eu não queria que o Capaldi saísse, porque é o Capaldi. Né? Aquele homem é, sei lá. Deus tava inspirado quando fez aquele homem. Cara, assim, desabafando mesmo, a sensação que eu tenho é sobre o Capaldi, a saída do Capaldi, assim, é uma sensação de injustiça, sabe? Porque o cara é fã do Doctor Who desde, sabe, Deus quando, assim, desde o início da coisa, praticamente. E então ele meio que passou a vida inteira gostando daquilo, e aí ele tem a oportunidade de fazer a série, todo mundo fica na maior expectativa, ele é um super ator, e aí começa com uma temporada que foi uma bomba, totalmente não por culpa dele. Daí, quando conseguem acertar na nona temporada, a BBC faz várias... tem várias atitudes chatas, assim, com o Doctor Who, que baixou a audiência e tal. A BBC foi injusta também com o Doctor Who. E aí, depois disso, o cara chega um momento que pede pra sair. Então, assim, eu senti uma grande injustiça com o Capaldi, sabe? Acho que foi muito bom por ele mesmo. Ele teve participações maravilhosas, principalmente nessa nona temporada. Mas eu acho que ele merecia ter sido mais. E eu tenho esperança de que essa décima temporada tente, pelo menos, suprir essa necessidade de momentos maravilhosos do Capaldi no Doctor Who. Mais momentos maravilhosos. Bom, eu não sei se vai, já, tipo, vai acabar aparecendo no podcast, mas eu comecei a assistir a série quando eu era muito pequena. Então eu meio que peguei a fase da saída do Tennant com a entrada do Matt Smith. E quando eu era menor, tipo, eu meio que idolatrava o Matt, o doutor dele, pelo menos. O que, tipo, acaba acontecendo, eu acho que, não sei qual, se é com a maior parte dos fãs mais novos, eu não tenho certeza. Mas eu peguei a parte que, quando eu comecei a entender a série, eu peguei a parte do Matt. E quando o Matt saiu pra mim, foi meio que doloroso, porque eu tinha um carinho muito grande por ele. E aí entrou o Capaldi. Que, no caso, foi, tipo, o doutor que eu falei, caraca, tipo, na minha opinião, é melhor. Não o doutor, não, tipo, o doutor, não o ator. Não nesse ponto, mas, tipo, eu preferi o doutor do Capaldi, tipo, ele... Como eu posso explicar? Ele é mais... Ele, tipo, mostrou muitas diferenças, assim, que eu não tinha percebido quando eu era mais nova. Então eu criei, tipo, muito carinho por ele, depois também. Tipo, mesmo com muito carinho pelo Matt, criei muito carinho pelo doutor do Capaldi. Então, tipo, eu aproveitei ao máximo as temporadas que, tipo, ele teve, e agora eu vou aproveitar realmente ao máximo a décima. E, tipo, eu lembro que logo na oitava temporada, mesmo não sendo uma temporada tão boa, eu meio que fiquei na dúvida. Foi ali que eu parei e eu falei, caraca, agora eu estou na dúvida qual é o meu doutor favorito. E, no caso, após, tipo, a nona temporada, eu percebi, não, é o Capaldi. Tipo, na real, é o Capaldi. Ficou confuso. Mas aí... Não, vírgula. Não, vírgula, é o Capaldi. Aí eu meio que, tipo, terminei a nona temporada e eu falei, caraca, muito bom, eu gostei muito mesmo. E fora que, tipo, teve esse negócio de, tipo, meio que se acabar identificando com o próprio ator, porque ele começou a ver a série muito pequeno e eu também comecei, então a gente meio que, né, eu acabei falando, tipo, poxa, eu acho que, né, quando eu era pequena eu também não entendia muita coisa, tipo, ele tem até um post dele, não, post não, um vídeo, uma entrevista que eles mostram uma pergunta que ele mandou pra um jornal quando ele era, tipo, tinha 6 anos, perguntando se tinha, tipo, um fã-clube de Doctor Who quando ele era pequeno, e eu, tipo, eu meio que me identifiquei com isso. E, ou seja, tipo, por vários motivos, o Capaldi e o doutor dele são os meus favoritos, e quando anunciaram a saída dele eu fiquei bem mal, mas... Eu não vou dizer que, tipo, era necessário, mas eu também não gostaria que, tipo, empurrassem ele ao limite. Porque senão eu acho que ficaria cansativo e faria mal ao personagem dele. Então, eu meio que fico na linha, tipo, meio no meio, assim, das decisões pela saída dele. É uma coisa sempre bem complicada, né? Porque a gente sabe que Doctor Who precisa dessa renovação... Mas a gente nunca quer desapegar ao doutor atual, né? Tipo, o Capaldi tá sendo muito bom, a gente sabe que uma hora a gente vai ter que sair. Eu até às vezes fico pensando assim, caramba, bate aquela ansiedade. Quem vai ser o próximo? Como é que vai ser o próximo? Como é que vai ser a próxima temporada? O que é que vai vir? E assim, dessa vez, eu não peguei a transição quarta pra quinta, mas vai ser a primeira transição de fato de showrunner que eu tô pegando, né? Então, assim, caramba, o que que vem agora, né? O que que vai vir de novo? O que que o Chris Chibnall vai trazer de novo pro Doctor Who? O que que esse novo... Quem vai ser esse novo doutor? Que tipo de possibilidade a gente vai ter, né? A gente pode ter um cara que pode ser muito mais ligado a outros monstros clássicos, e ele pode fazer a gente revisitar muito mais a série clássica, ou não, ele pode não ignorar, mas criar algo novo, muito bom, que não que remeta menos à série clássica, mas que seja uma modernização da série muito boa. Enfim, abre tanta possibilidade que me deixa animado, mesmo triste pela saída do Capaldi. Cara, o Peter Capaldi, ele é um doutor muito importante pra mim, cara. Assim como o Tennant, e assim como todos os outros. Mas o Peter Capaldi, ele conseguiu me mudar bem mais do que os outros doutores. Ele mostrou o carisma dele pra mim, e eu fiquei tão apaixonado por aquele doutor, que antes o meu doutor favorito era o décimo, mas ele conseguiu ficar no meu ranking de primeiro lugar. Ele, apesar do jeitão dele, de fechadão, não sei o quê, você vê que ele é muito divertido. Ele é um personagem completamente divertido. Eu me diverti muito com o Capaldi. Eu aprendi bastante também que não só no Inversion of Zygon, mas também nesse especial de Natal de agora, que, poxa, tudo termina e sempre é triste, mas tudo também começa e sempre é feliz. Isso com certeza ficou marcado na minha vida, cara, pra sempre. Toda vez que eu lembro do Peter Capaldi, essa frase me vem à mente. Realmente, eu vou sentir muita falta do Peter Capaldi. Pela primeira vez, é o primeiro doutor que eu realmente estou acompanhando, tipo, entre aspas, como posso dizer, digamos, ao vivo, algo assim. Porque os outros doutores, eu sabia que uma hora ou duas eles iam regenerar. Tipo, eu sabia em que temporadas eles iam regenerar. Então eu me preparava. Já o Capaldi não. O Capaldi é algo bem mais novo. Eu não tenho mais esse tempo pra me preparar. Eu realmente vou ter que assistir, vou ter que receber a pancada que o Capaldi se regenerou, que o doutor se regenerou. Porque quando eu olho pra Peter Capaldi, não importa qual papel seja, eu sempre vou me lembrar dele como o doutor. Apesar do décimo primeiro ser o meu Doctor preferido e tudo mais, foi o Doctor que comecei a acompanhar o Doctor Who, o Capaldi é um baita ator. Eu lembro que quando foi anunciado ele, todo mundo fica, mas ele é muito velho, muito velho. Como se as pessoas não soubessem que o primeiro doutor era bem mais velho. O Capaldi foi o primeiro Doctor dessa geração, dessa nova safra de episódios de Doctor Who, vamos dizer assim, a ser bem mais velho. E o Moffat conseguiu dar um... Ele e o Moffat junto, óbvio, né, que o ator também, conseguiram dar um tom muito bacana pra ele, deu um tom bem sombrio, o que já tava vindo da era do 11º, no finalzinho, assim. Eu espero agora que nessa 10ª temporada ele seja um pouco menos sombrio, diz que é a última temporada dele e tal, e vai ter a regeneração. Mas eu acho que muita gente não gosta ainda do Capaldi. Eu só tenho uma coisa a dizer pra vocês, sinto muito, porque ele é muito bom ator. Se você quer saber disso, é só assistir Heaven Sent. Ele carregou o episódio, ele fez o episódio sozinho. E, ele destrói nesse episódio, muito. Eu sinto muito pelas pessoas que têm esse preconceito dele, porque ele não teve a mesma idade do Matt Smith, ou do David Tennant, ou do Eccleston. Mas ele adicionou muita coisa boa em Doctor Who. A 8ª temporada foi bem ruim, mas ele carregou a 8ª temporada nas costas, mesmo sendo a primeira temporada dele. E como vocês já falaram, o cara é super fã de Doctor Who e tudo mais. Eu vou ficar triste, porque eu queria muito mais dele em Doctor Who, porque eu acho que ele ainda podia dar muito mais pra Doctor Who. Eu acho que a saída dele é coisa da BBC, não é só ele que pediu pra sair. Eu acho que a BBC ficou chateadinha com os índices da temporada passada e blá blá blá, e que ele não agradava todo mundo, o Capaldi não agradava todo mundo. Mas eu só tenho uma coisa a dizer, essas pessoas, que Deus perdoe essas pessoas ruins, que não sabem que é bom ter um bom ator, um bom ator consegue fazer um texto ruim ser bom. E o Capaldi conseguiu deixar a oitava temporada muito boa. Eu acho que também teve bastante o fator Capaldi. Pelas entrevistas que ele deu, eu acho que foi o maior peso. Né? Ele falou que até mesmo, ele achou que fez Doctor Who por muito tempo, né? E que já estava na hora dele sair. A gente tem aí a maldição das 3 temporadas, né? O Tennant ficou por 3, o Matt Smith também por 3, e agora o Capaldi por mais 3, né? Tivemos na série clássica também, tivemos outros doutores que ficaram 3-3-3, né? Acho que de grande, que ficou muito tempo, foi o terceiro e o quarto, que ficaram mais do que 3 temporadas. O terceiro ficou por 5 temporadas. O Baker ficou por 7. É, porque ele era o queridinho da época. Ele era o David Tennant da série clássica. Pois é. Já o Peter Davison ficou 3 também. O Colin Baker... 3 não, né? Ficou 2 temporadas. Né? Pegou o último arco da temporada do Peter Davison. E depois mais 2 temporadas solo. E o... Sylvester McCoy fez 3 temporadas também. Então a gente tem um padrão. E eu acho bom. É, a gente pode ter doutores que ficam mais temporadas? Pode. Mas acho que 3 temporadas é um número bom pro cara ficar. Mas tem um texto, né, de uma pessoa muito querida que escreveu sobre essa coisa, né? Tipo, o Tennant não vai voltar. Porque a série do Doctor Who é isso, é renovação, né? Por mais que lá no fundo a gente deseje, caramba, quero que o Capaldi fique pra sempre, mas o Doctor Who não é um Grey's Anatomy da vida, em que a protagonista 13 temporadas é Meredith, né? Ou um Law and Order SVU, que é a Mariska Hargitay, tipo, faz há 17 anos a mesma personagem. E continua levando a série. Não, Doctor Who se renova. Doctor Who tem ator novo entrando como companion, ator novo entrando como doctor, que ele a gente goste ou não. Vai haver quantas pessoas não gostam do Matt Smith como doutor? Eu conheço algumas. Eu conheço pessoas que não gostam do Peter Capaldi como doutor. Existem pessoas que não gostavam do Matt Smith e passaram a gostar do Capaldi. Existem pessoas que gostavam do Matt Smith e não gostam do Capaldi. E o próximo doutor vai agradar alguns e não vai agradar os outros. E essa é a beleza de Doctor Who, sabe? A gente tem renovação o tempo inteiro. E ele ensina que nada na vida é eterno, né? Nem o cara que é um viajante do tempo, basicamente imortal, que tá aí há 4 bilhões, vivendo em tese há 4 bilhões e meio de anos. Não, então, o pulo do gato de Doctor Who foi ter trocado os Doctors. Mas assim, eu espero que essa última temporada do Capaldi seja muito boa. Mas eu acho que ele merecia ficar mais uma temporada sem ser essa terceira. Mas eu entendo que com a troca do showrunner é bom começar novo, como você falou. Como o Vinícius falou. É bom começar tudo do zero. Mas vai doer um pouquinho a regeneração dele. Bom, sempre dói. Menos a do Tennant, né? Eu dei graças a Deus quando eu assisti, mas tudo bem. Isso não importa. Você é diferentona. Isso não importa. Eu tava assistindo e falei, regenera, desgraça. Anda logo, pelo amor de Deus. Ele demorou. Ah, que legal. Bom, passamos. Eu admito que eu não choro por conta da saída dele. Eu choro por conta da cena do Wilfred na hora que ele recebe o negócio que o Tarant entrega pra ele. Tem alguém que culpa muito o Wilfred pela... Que, tipo... Não odeia, mas eu conheço alguém que culpa muito o Wilfred pela regeneração do Tennant. Por que ele também foi se enfiar ali? Eu, hein? Ah, mano, porzinho. Ah, tem um personagem que, tipo, protejo com todas as minhas forças, é o Wilfred. Tá certo. Bom, a gente já falou do Nardole, do Nardolinho, a gente só espera que ele não atrapalhe, espera que ele contribua. E vamos falar do assunto mais comentado essa semana lá no nosso site e principalmente no Facebook, quando eu perdi a esperança na humanidade. Agora, acho que mais aguardado que a saída do Capaldi, que a regeneração do 12º, é a entrada da nova companion da Beale, que vai substituir a Clara nessa nova temporada. E digamos que ela é uma companion que vai fugir de todos os padrões que a gente tá acostumado em Doctor Who. A gente já teve sim uma companion negra, que foi a Firma Aegman, que é a Martha Jones, que, cara, muitas pessoas não gostam dela, mas é só o fato... É muito fato pelos primeiros episódios terem sido ruinzinhos. É. Depois ela se tornou uma companhia foda. Ela é foda. Ela consegue ser mais foda que a Rose. Ah, qualquer uma é mais foda que a Rose. Então, a Beale vai ser a Beale vai ser Bill Potts, o nome dela. E, segundo a BBC, não somos nós que estamos falando, ela vai ser a primeira companion abertamente gay da série. Aí as pessoas vão falar, mas e o Capitão Jack? E o Capitão Jack? E bababá? Gente, a BBC... Vastra Jenny. A Vastra Jenny. Gente, a BBC tá falando isso. É porque ela vai ser a primeira companhia fixa. O Jack não era fixo. Ele aparecia esporadicamente em Doctor Who. A Vastra e a Jenny também não são companhias fixas. Elas apareceram... tenho que parar de falar... Elas apareceram esporadicamente em Doctor Who. E como a própria entrevista da Pearl Mac deu uma entrevista... Falando que, tipo, isso vai ser... Uma parte dela não vai ser a coisa... Não vai ser o principal dela. Então, aceita que dói menos. Vida que segue. E o que vocês acham dessa... Como vocês acham que é importante hoje... Toda essa representatividade que a gente vai ter em Doctor Who. Uma baita plataforma. A maior emissora da Inglaterra. A gente sabe que os ingleses são super conservadores. E não é só por ela ser gay. Tem muita gente racista no fandom de Doctor Who. A gente vê isso nos nossos comentários. A gente tenta tirar. Mas, cara, o post que a gente deixou lá falando disso teve 170 comentários. E pra vocês terem noção, o post normal da gente tem, tipo... 33 comentários, 20 comentários, dependendo do assunto. Então, isso é uma coisa que as pessoas ainda vivem no século XVIII, não sei, acho, talvez. Não vai me incomodar, porque eu não tô assistindo Doctor Who pra julgar ninguém, eu tô assistindo Doctor Who porque é um entretenimento, e eu acho que isso não vai fazer mudar nada na minha vida, e a minha opinião pessoal, se eu acho certo ou se eu acho errado, não vai interferir em nada na vida de ninguém, cada um faz o que quer. E eu acho que eu perdi a fé na humanidade. Não vão ler os comentários lá no nosso post do Facebook. Não faça isso. Você vai ficar igual eu e o Vinícius. A gente perdeu a fé na humanidade. Eu só quero ver a Bill detonando, sendo uma baita companion pro último ano do Capaldi. E eu quero muito mesmo que ela chegue chutando muitas bundas. Porque ela vai ser negra, ela vai ser gay. Ela aparentemente não vai ser... como fala a princesinha... A Donzela em Perigo, vi de algumas outras companions que eu não vou citar nomes. E ela vai fugir dos padrões. Eu gosto de coisas que fogem dos padrões, então eu já tô muito feliz com isso. Agora é de vocês aí o podcast. Vocês podem falar o que vocês quiserem. O que vocês acham aí? Eu acho assim, é muito importante essa questão da representatividade. Haviam personagens secundários. O Doctor Who já havia tocado nesse assunto com personagens secundários, como o Capitão Jack, o relacionamento da Vastra e da Jenny. Mas, apesar de, como a própria atriz falou, não é algo que vai ficar em voga, né? E apesar, pode ser sutil, isso é importante, tá? Principalmente para a Inglaterra. A Inglaterra é um país, ainda como a própria Jess falou, muito conservador. Eles tinham leis que até pouco tempo a prática homossexual ela era punida com prisão. É só, desculpa interromper, né? É só assistir aquele filme com o... Benedict Cumberbatch. Com o Benedict, que ele é o Alan Turing, o cara que inventou o computador. Assista o Jogo da Imitação que você vai entender um pouco essas leis da Inglaterra que o Vinícius está falando. Isso era bem complicado e essa lei foi revogada, isso mudou não tem muito tempo, né? Havia, se eu não me engano, eu li uma matéria do próprio Benedict Cumberbatch que isso ajudou a liberar algumas pessoas que ainda estavam presas por conta disso, sabe? Então, isso é importante pro país... para a cultura, para a visibilidade de todo um grupo, de toda uma minoria que a gente precisa se sentir representado, né? A todo momento. Então, tipo, ainda mais a questão. O Doctor Who que promove sempre a mudança e a diversidade. Então a gente tem aí uma companion loura, uma companion negra, uma companion, sabe? Tipo, por isso que a gente às vezes torce muito para que, que venha, sei lá, um Doctor asiático ou um indiano. Porque o Doutor é isso, a série é uma plataforma perfeita para mostrar que ali pode tudo. Que o Doutor pode até ser mulher. Se assim for, ali isso é necessário. Entendeu? O Doutor pode ser tudo. Né? Quem não lembra de um dos Time Lords, quando eles estavam em Gallifrey no final no final da nona temporada, onde um homem branco se regenera numa mulher negra, sabe? E é isso. Quando a gente tira, não coloca essas minorias, determinados personagens no secundário e coloca eles como principal, ninguém tá dizendo que a bio que a gente vai vai explorar todo o relacionamento da Bill com a Heather, com a namorada dela e tudo mais. Não, porque são poucos os relacionamentos fora da TARDIS que são explorados, não dá nem tempo. Mas só de você saber que existe, que aquela personagem tem aquele background, é importante para quem se identifica. Entendeu? Isso é muito importante. Quem não se identifica não vai saber. Não vai ter a dimensão do quanto que é isso. Mas quem se identifica, quem vive uma situação igual, vai saber. Isso é importante. Né? Isso, a reação natural é que algumas pessoas critiquem, outras falam que é mimimi, outras falam que não é necessário e tudo mais. Mas é isso mesmo. Esse é o papel de qualquer meio de comunicação. Ele vai tocar na ferida, e olha que não vai ser algo que vai realmente pegar e pá, tocar naquela ferida, mas, né, vai passar o dedinho só, mas ainda assim é importante. Então, de resto, eu espero que a Bill venha para trazer um ar diferente, um renovado, cômico, talvez um pouco de mais diversão, que né, já que a gente tem aí, ela apareceu pelo próprio teaser que ela vai ter um lado divertido muito bacana, e isso é muito interessante pro Capaldi, que foi bem sombrio, e a despedida com a Clara foi bastante dolorosa para ele, e a perda da River também, a gente vê como é que ele tá, né, no especial de Natal. Então eu acho que a Bill vai trazer boas coisas pro show. Eu acho que o Vinícius falou aí da questão da sutileza, né, nesse trato da homossexualidade da Bill e tal, e eu acho que esse é a intenção, essa é a intenção, porque eu acho que é bacana que exista essa representatividade, mas é bacana que isso seja feito dessa forma, assim, de mostrar que isso é algo que simplesmente faz parte da vida da pessoa e não que a define, né? E não que é a coisa principal daquela pessoa. E eu acho que a proposta, pelo que a gente viu até agora, a proposta da série vai ser essa. E a gente já viu, tanto que quando a Bill apareceu, logo que a gente soube quem ia ser a nova companion e tal, ela apareceu lá fazendo aquelas perguntas sobre os Daleks, aquelas coisas meio óbvias, assim, que óbvias, mas que ninguém pergunta e tal, trazendo essa parte do humor, que eu acho que vai ser muito a intenção dela com o Nardole, que a gente sabe que o Matt Lucas é comediante, então eu acho que essa relação deles dois com o Doctor vai trazer algumas risadas pra gente, e eu acho que o bacana vai ser realmente se eles conseguirem fazer isso, de mostrar que a Bill sim é gay, não tem por que esconder isso, mas também não tem por que fazer disso a coisa mais importante da Bill, né? Eu acho realmente muito importante esse fato da homossexualidade dela ser aberta. Ah, e parênteses, porque eu vi muita gente reclamando pelo Twitter, falando que a Clara também era parte do grupo LGBT, a partir de um dos comentários dela sobre Jane Austen, na, se eu não me engano, na nona temporada. Não, eu acho que, tipo, foi legal apontar, mas, tipo, ela é oficialmente a primeira personagem companion lésbica da série. Eu achei realmente muito importante, ainda mais pelo fato dela também ser negra, o que ainda traz, tipo, mais atenção ainda e é uma representatividade ainda maior pra personagem. E é o que ela falou na entrevista que eu acho que foi eu que traduzi, que ela mencionou que quando ela era menor, ela não via, tipo, muitas pessoas como ela na televisão. Então ela achou importante levar isso pra personagem dela. E eu concordo em, tipo, todos os níveis do que ela falou. É realmente muito importante. E a personagem dela parece ser realmente, como a Denise falou, muito cômica. É, trazer um bom humor pra série após, tipo, uma época bem dark do Capaldi. E eu acho que isso realmente vai ser muito importante pra série. E importante pra muitos espectadores também. Óbvio que muitas pessoas vão reclamar, não nego. Mas é algo que muitas pessoas vão tirar proveito disso. Vão gostar, vão aproveitar e... E vai ser muito importante pra muita gente também. É, eu não tenho muito a falar sobre a Bill. Eu não espero nada da Bill. Eu espero que ela apenas seja uma boa companion e desejo toda a sorte pra Bill. Eu não tenho nada contra ela. Tem apenas tudo a favor. Ela tem tudo pra ser uma ótima companion. E principalmente como ela tá com o Capaldi, que é um ótimo ator, eu sinto que a 10ª temporada e essa nova companion vão prometer muito. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigada por ter ouvido o nosso podcast até o final. Segue a gente nas redes sociais. Segue as redes sociais do Universo Who, que estão lá na parte de recadinhos do coração. Lembrando que temos o sorteio de mais um livro essa semana. Então vai lá no nosso site também. Então muito obrigada por ter ouvido até o final. Semana que vem estamos de volta com o nosso podcast sobre finalmente a 10ª temporada, com o episódio The Pilot, que é o começo do fim da era Moffat e do nosso querido Capaldão. É isso aí, beijo no coração de vocês, Ruvens, e principalmente daqueles que têm estrelas nos olhos. Beijos. Assim, a gente tá voltando no tempo. Peraí, ainda não acabou o podcast não, segura aí. É o seguinte, a gente tá nessa semana super corrida que tá chegando notícia de Doctor Who. Toda hora tem uma notícia nova, eu acho que isso vai ser assim até sábado. Então eu e meu editor, a gente resolveu pegar a tarde emprestada do Doctor. E vamos voltar um pouquinho, porque saiu todos os nomes oficiais dos episódios dessa 10ª temporada. Se você ouviu no comecinho do cast, ficou meio confuso, a gente ainda não tinha muita certeza, porque no dia que a gente tava gravando, a gente ainda não tinha certeza. Mas agora temos. E a lista dos episódios é a seguinte. A temporada vai começar com The Pilot, escrito pelo Steven Moffat e dirigido pelo Lawrence Guff. O segundo episódio é Smile, escrito pelo Frank Culture Boys e dirigido pelo Lawrence Guff também. O terceiro episódio é Thin Ice, escrito pela Sarah Dollard e dirigido pelo Bill Anderson. O quarto episódio, que nome sensacional, Knock Knock, escrito pelo Mark Bartlett e dirigido pelo Bill Anderson também. O quinto episódio é Oxygen, escrito pelo Jamie Mattinson e dirigido pelo Charles Palmer. O sexto episódio é Extremes, escrito pelo Steven Moffat e dirigido pelo Daniel Netting, eu acho que é assim que fala o nome dele. O sétimo episódio é o The Pyramid, At the End of the World, escrito pelo Peter Harness e dirigido pelo Daniel Netting, de novo. O oitavo episódio é The Lie of the Land, escrito pelo Toby Whitehouse e dirigido pelo Wayne Yip. O nono episódio, The Empress of Mars, escrito pelo... Ai, meu Deus do céu, segura, segura! Escrito pelo Mark Gatiss e dirigido pelo Wayne Yip. O décimo episódio é The Eaters of the Light, eu acho que é isso, escrito por Rona Munro e dirigido por Charles Palmer. E o décimo primeiro episódio chama-se Word Enough and Time, escrito por nada, ninguém menos, ninguém mais, que Steven Moffat, dirigido pela Rachel Talalay. E o décimo segundo episódio, a season finale, o nome é The Doctor Falls, escrito pelo Steven Moffat e dirigido pela Rachel Talalay. E o décimo segundo episódio, pra quem não entende de inglês e quem não entendeu meu inglês de irlandês bêbado, é A Queda do Doutor. E aí, gente, se vocês viram o segundo trailer, aquele finalzinho deu um aperto no coração. Bom, é isso aí, desculpa o meu inglês horrível, se vocês não entenderam, a gente tem a lista lá certinha, lá no nosso site, universowho.org, entrem lá, vejam direitinho, deixem seus palpites por causa dos nomes, e é isso aí, entrem no nosso site essa semana que tá recheado de notícia. Muito bem, vambora que o tempo tá acabando, a gente tem que resolver vários problemas do futuro, mas eu não posso deixar de falar uma coisa, uma notícia que veio essa semana, que, nossa, foi de fazer o cair da bunda. John Sim retorna como mestre na 10ª temporada. Que pariu, cara! Como eu tô feliz lendo isso! Mas enfim, eu não participei do cast, só soltei essa bomba. Então me diz aí, Jess, o que você achou dessa notícia, minha filha? Vocês podem ver que o nosso editor é bem imparcial, né? Nem gosta de John Sim. Vocês vão perceber durante o cast que ele nem colocou o mestre do John Sim aí no cast. Mas é isso, cara. Ele está de volta, o Moffat. Ele ri na cara dos limites. Ele fala, limites? Ha! Eu rio na cara dos limites. Eu sei que ele já colocou vários Doctor juntos e blá blá blá. Mas, meu, imagina o mestre de John Sim junto com o mestre da Michelle Gomez. Meu Deus do céu. Vai explodir Gallifrey, vai explodir a TARDIS, vai explodir tudo. Eu quero ver tiro, porrada e bomba, como diz a música. Eu tô muito empolgado, pelo amor de Deus, Moffat, não estrague isso, Senhor Jesus. E no o press release da BBC, que fala o seguinte, só o comecinho deles. John Sim retornará como o mestre para batalhar com o Dr. de Peter Capaldi e a nova companheira Bill Potts e Nardo na próxima temporada de Doctor. Ou seja, a gente vai ter muita, mas muita histeria nessa temporada nova. Cara, isso é sensacional. Moffat, nunca te pedi nada, que essa seja a melhor temporada de Doctor Who ever. Muito obrigada. E tomara que não seja o Mark Gatiss que escreva esse episódio. Se Deus quiser, não, porque pelos rumores ele talvez vai voltar nos dois últimos episódios e se tudo correr bem, é o Moffat que vai escrever. Mas eu só quero ver como ele vai fazer isso. Porque, meu Deus do céu, como isso é bom. Bom, é isso aí. Não, você não tem noção. Eu lendo essa notícia, sabe aquele urso do pica-pau? Que fica correndo de um lado pro outro sem saber o que fazer? Foi eu lendo isso, cara. Eu tava quase arrancando as calças pela cabeça comemorando de tão feliz que eu fiquei com essa notícia. Cara, vai ser... Meu Deus, vai ser sensacional. Vai ser sensacional. Pelo amor de Deus. Eu quero muito. Nossa. Esse cast só vai ter eu e o Pedro falando do John Cena no episódio dele. Pode ter certeza que vai ser. Não, vai ser metade do cast eu falando do John Cena e metade do cast você falando da Michelle Gomez. Gomes. Vai ser assim, entendeu? Vai ser o cast. Nossa. Do episódio. Mas enfim, agora a gente tem que voltar para resolver aquele probleminha. Se tudo deu certo, vocês que estão ouvindo isso não vão saber de nada que aconteceu. Mas ó, escutem essa música do final que eu descobri agora e coloquei para vocês ouvirem que eu achei ela sensacional. Agora falou, nos vemos nos casts futuros e Até semana que vem. Fechou. Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it. Didn't understand you were waiting as I dove into the waterfall. So say what you're on the boat. Good night.